Можете пользоваться молодыми, а старше я взял больше. Um 3, retorne na vertical de Paripe, que o Quebec Serra. 3661 no Paulinho Flagileu, repita. Nível 220, solicitado. Charlie, mas está mantendo 090, senhora. Sim. Meu Golf Victor está no ponto de alta descida. Papatango Romeu Golf Victor, desça para 3.000 pés, ajuste 1013, Papatango Romeu Golf Victor. 3.000, 1013, Romeu Golf Victor. Portão 8, o 6702. Afirmo, só vamos coordenar melhor aqui um instantinho, comandante. Você vai fazer alfa, quilo, parte 3. Vai manter posição dentro do parte 3, aguardando para prosseguir o gate 8. Ok, alfa, quilo, parte 3, aguardando liberação do 8. 6702. Tango Lima, quilo Zulu, we have mic information. Tango Lima, quilo Zulu, Squawk Ident. Clear bomb arrival. Report ready for 10, Lima Kilo Zulu. Squawk Ident, clear to bomb arrival, report ready to descend. TAN 3173, Centro Recife 1288, ATERN 1264, TAN 3173. 1288, 1264. 9.35 Azul 4089, boa. Controle Salvador, o Azul 4089. Nada pista no zero? Afirmativo. Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, o voo 1806. Após a passagem, alinha e mantém. Confirmo destino. De Salvador, para noite sem Foxtrot, passando através de Paripe, ingressando o corredor Interlagos, 1.500 pés. Gente, Bravex Rei Foxtrot, reporte na rotatória visual com campo. Gente, reportado na rotatória visual com campo. Controle Salvador, o Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem e saída da El, suba nível 360. Na da El para 360, 4089 da Azul. Tráfego que está na radial 310 de Salvador a 25 milhas. Nordeste de Salvador, noroeste de Salvador, prossiga. Se mantém os corredores, 1.500 pés, Papá Romeu, Papá Eco, Charles Kenegal em Salvador, 1013. Reporte visual, reporte na final para pouso, Papá Eco Charlie. Salvador approach, Lima Kilo Zulu ready for descent. Lima Kilo Zulu, descent set level 050, Lima Kilo Zulu. Down to 050, Lima Kilo Zulu. Alfa à direita, Delta à esquerda. Antes de ingressar na Delta, vai chamar a torre em 18 decimal 62, tá? 3566, bom voo. Direita, direita, índia Alfa. Antes de ingressar na Delta, 18.6, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Web 6702, ingresso no pátio principal, portão 08. Libre ingresso, pátio, portão principal para o gate 08. 6702. Solo Salvador, boa tarde, está 3192, livrou na Golf. Boa tarde, está 3192, bem-vindo a Salvador, livre táxi, Alfa, mantém a posição antes da taxiway quilo, está 3192. Obrigado, as boas-vindas, Alfa, mantém-se da quilo 3192. Está 3834, inicia agora o pushback e acionamento. Inicia, está 3834. Paulo Salvador, gol no 924, ciente da Mike, solicita autorização para Maceió. Sete, gol no 924, aguarde, nível 350, Maceió. Guardando. Paulo Salvador, gol no 333, São Paulo, ciente da Mike. 3, aguarde, autorização 360 para convoio. Guarda. 394, pushback estacionamento no 190. Confirme 394. Galeão, aguarde 320, aguarde cópia. Mantenha a posição. Sua posição, voo no 394. Salve, já teria autorização no voo no 600. Tá almoçando. Casinha. 3, pode estar um quilo. Oscar, tango quilo, sim, de chamar Aracaju, 120, decimal 3, mantendo 090, grato. Controle 1806, boa. 1806, contato radar na decolagem, saída Puca, suba nível 190. Puca 190. Como recebe agora? Agora 5/5. Grato. Gente, comandante, está autorizado a prosseguir via Júlio, via Kilo, manter a posição dentro do pátio 3. Via Kilo vai manter antes do pátio 3, tá? 3, 1, 9, 3. Solo, voo 600. 600, prossiga. Já teria nossa autorização de trato? Não, senhor, quero aguardar. Tá ok, tá aguardando. Alô, 35489. Aguarde. 2828-2649, boa. Acionado táxi 3834 57 a bordo, 4 horas, alternando Teresina. Me chamou aí, por favor. Alta 3834, acionado 57 a bordo, autonomia de 4 horas, Teresina. Mantenha nível 050, reduza a velocidade para 220 nós, voo 780. Ok, Mari, 220 nós. É, o INS está operacional, positivo? INS sem o glide, 1.200 metros impraticáveis. Está ciente, ok. É a possibilidade de mais próximo nós fazer o R na vida 1-0? Depois de TAP e Terra Vista 366. Positivo, obrigado. 1.200 metros, chama a torre, tá? 3.8.3. Afirmo, tá? 3.1.9.2, prossiga em frente até o box 02. Gente, autorizado, em frente para 02, 3.1.9.2, afirmo. Mostra o voo no 3.9.4. Voo no 3.9.4, está autorizado, pushback acionamento, aguarde para 4. Aguarde, muito obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, 3566, transfere, 3300, perfil Puca. São 3566, contato radar na decolagem, saída Puca, Silva nível 190. 190 do perfil, 3566. Do Quebec, você é autorizado, ingresso, corredor Interlagos, reporte na rotatória, visual com campo. Tá. Pro 394, pronto para a cópia. Controle. Ou no 394 está autorizado o nível 320 para o Galeão, pela aerovia Upper Zulu 14. A aerovia Upper Zulu 14, previsto saída da El, transição Blast com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 190, frequência do controle de Salvador. 119 decimal 35, e o seu transponder é o 5441, gol no 394. Daniel, no 320, Brasilu 14, da Eblev, 1935, 5441. Temos gol no 394. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3834, ponto de espera da Delta, pronto. Gente, o TAM 3834, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento, ano 70 graus, 08 nós. Livre ingresso, decolagem da ano 0, tá? 3834. Gente, gol no 394, autorizado, táxi via parte principal, táxi e Juliette à direita, Alfa à direita, Delta à esquerda. Antes de ingressar na Delta, chame torre, 198, decimal 3, gol no 394. Querido, okay, táxi via pátio, Juliette, Alfa e Delta, gol no 394. Estacionamento no gate 11, tá 3661. Romeu 363, suba para nível 190 e chame Centro Recife 12685, alternio 12545. Voando na proa do 63, 12685, 2545, até daqui a pouco. Centro de Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Whisky Bravo do Ciente, da informação mais... Papatango, Uísque, Bravo, Zulu. Contato radar, através 7 milhas, através da posição coral, autorizado. Mantenha-se em condições visuais, Uísque, Bravo, Zulu. Reposte no ideal de descida. Meia. Ciente, reportará no ideal de descida, Uísque, Bravo, Zulu. Uma Kilo Zulu, reaching 050, to proceed descent. 35. 35, tá 3834, bom trabalho. Yeah. Perdemos contato com o Recife 1264, estamos passando agora 170 para 150, prova de Alagoinhas, solicita continuar na descida? Gente, prossiga até o nível 090, prossiga para a descida, Papa Romeu, Mike Lima Romeu, aciona identificação, desça para nível 090 inicialmente, Mike Lima Romeu. Identificou 090, Mike Lima Romeu. E o Quebec Serra para ingresso e cuide de tráfego, torre 118, decimal 6. Papa Tango Romeu, Golf Victor, estabilizou? Estabilizando. Gente, completo final ILS, um glide, torre 118, decimal 6. Victor. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, desça para 2000 pés, QNH 1013, autorizado ILS, um glide, reposto estabilizado. Nível 270 para Ilhéus, decola, correção 220 para Ilhéus, decola da pistinha 110 para a saída da El, Leda, Ilhéus, curva direita após a decolagem. Pistinha 110, frequência do controle 119 decimal 35, seu transponder é 5442 e informo que a cabeceira está deslocada em 1200 metros. Nível 220, decola da 10 na saída da El Leda, Leda e Leão, com curva direita, controle 1935, transponder 5442, ciente dos 1200 metros. TAM 3661. Afirma. Serra, reporte nacional de 3000, sujeito a 360 devido a tráfego nacional da pista 10. Afirma. Onde está a redução para evitar a posição? Confirme. Onde está a redução para evitar a posição simultânea e também 360? Gente, está visual com o tráfego na final da pista no zero? Afirmativo. Em condições de se enquadrar como número 2 para o pouso na 17? Tem sim. Gente, continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. O ajuste no 0 no 3. Erra. No 780, reduz a velocidade para 1970 nós. Preparação para sequenciamento. Curva esquerda, proa 010, seu limite. É a radial 280 de Salvador, gol no 780. Desse manter a nível 040. Ok, desce para 040, qual é a proa 010 pela esquerda. E o limite está ciente, é o gol no 780. E Reduz a velocidade para 1970 nós, 1780. E 170 nós, 1780. Passaria 2230, negativo. Tô igual no 394, próxima a Delta, pronto. Sente, por 1394, mantém o ponto de espera devido ao tráfego na final, pistão no zero. Mantendo a Delta, igual no 394. Controle tá 3834, desvia direita para 345. Desvio está 3834. Beleza. Controle Salvador, Papatanguísque Bravo Zulu, no ideal e descida. Papatanguísque Bravo Zulu, desça para 2500 pés, ajuste Salvador 1013, ingresso nos corredores visuais, reporte para ingresso no corredor Veracruz, Uísque Bravo Zulu. Ciente, 2500. É, Uísque Bravo Zulu solicita proa do farol de Itapuã. O gol no 600, está autorizado o táxi, parte principal, táxi E Juliette, táxi E Alfa direita, táxi E Delta esquerda, cabeceira deslocada a 1200 metros. Antes da táxi E Delta, chame, antes de ingressar na táxi E Delta, chame torre, 1 no 8, decimal 6, bom voo, gol no 600. Juliette Alfa Delta, antes da Delta, 2386, obrigado, até a volta. Na 3661, no táxi POB 132, autonomia 2 horas, alterna Aracaju. Vios, na, para o centro Recife, está 3834. Com certeza, informará. Esquerda na Delta. Antes de ingressar na Taxi Delta, chame a torre 1 no 8, decimal 6, para 3661, no bom voo. Ok, então Pátio Juliette Alfa, e antes de ingresso, chama a torre 186 para ingressar na Delta, 3661. Obrigado, bom dia. Bom dia. Autoriza a passaria 2230 acionando a posição para refrigerar, para poder refrigerar a aeronave? Está autorizado e observa a passagem da aeronave da TAM, que estava no gate 11. Logo após a mesma passagem, está autorizado o seu pushback e acionamento. Após a passagem da aeronave da TAM, está autorizado iniciar o posicionamento. Obrigado, 2230. Paulo Salvador, 1924, gate 5, pushback e acionamento. Negativo, pushback e acionamento no gate 5, pronto para 4, gol no 924. Pronto, copa, 924. Gol no 924 está autorizado, 350 para Maceió pela Upper Whisky 58. Previsto saída, Tuca, transição Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. Pista em uso 1-0, frequência do controle 1-19-35, seu transponder é o 5436, gol no 924. Velocidade 350, Maceió, perisque 58, decola na PUC Aracaju, curva esquerda da pista 10, 10935, controle 5436, transponder, gol no 924. Afirmo. Solo de Papatango, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito, prossiga. Prossiga, táxi para o pátio 06. Lima Romeu, frequência livre para a coordenação, não há tráfego conhecido a reportar nesse setor. O número 600 mantém o ponto de espera. Mantém antes da Delta? Afirma. Sim. O gol no 394 é colado ao 57, chama o controle em 1-19-35. 1-9-35, boa tarde, gol no 394. Boa tarde, gol no 394. Ano 394, contato radar na decolagem, suba nível 360 na Dael. Foi autorizado 320, poderia confirmar? 360, gol no 394. Não, sim, o cotejado no, na autorização foi 320, autorizo 320 conforme a autorização? Gente, aguarde, gol no 394. Água. Batango Índia, Mike Alfa, ação de identificação. Contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha nível 090, autorizado chegada a mar e reporta no ideal descida. Ainda Mac Alpha. Bom, 394, autorizado nível 320. 320, 394. Espaço para a aeronave, aqui da nossa posição da torre provisória, não é tão visível assim em função da torre antiga, ok? Bom, onde que vai espaço? O Romeu Gonçalves. Após ela livrar, ingresso na Delta. Bono 333, pronto para 4. Está pronto, Bono 333. Bono 333 está autorizado nível 360 para Congonhas, pela Upper Whisky 58, previsto saída, gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem, pista em uso é 1-0, frequência do controle de Salvador 199-35, seu transponder é o 5460. Forma ainda cabeceira deslocada 1200 metros, voo 1333. 3360 São Paulo, Congonhas, Upper Whisky 58, saída Gole, transição Gonza, decola com curva direita da pista 10, 1935, controle 5460, transponde ciente da pista deslocada, voo 1333. Afirmo. Está atingindo 150, restrito, para prosseguir na descida. Frequência do controle de Salvador. Controle Salvador, está 3193? Está 3193, aciona identificação, autorizado. Chegada Bonf, desse mantenha nível 050. Descendo por 50 na proa de Bonf, está 3193. Mais imediato assim que é autorizado? Afirmativo, meio 00. Ali mantém, prepare-se para a decolagem de imediato. Ali mantém, igual no meio 00. Já ingressa na Delta, TAM 3661. Até o ponto de espera, TAM 3661, número 2. Ponto de espera da Delta, autorizado, TAM 3661. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, solo aos 1700, agilize, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. 2 Salvador, boa tarde, jogou no 780. Gol no 780, continue na aproximação da pista no 0, aguardando pista livre. A cabeceira está deslocada em 1 no 1200 metros, o ajuste no 0 no 3. Gente do deslocamento, aguardando pista livre, o gol no 780. O gol no 600, autorizado a decolar a pista no 0, o vento 1 no 70 graus, 08 nós. Teve decolagem, gol no 600. Ok, chama Recife, 1288-264, gol 394, boa tarde. Boa, bom. Retorno para cada desvio à esquerda, vai estar formação de 393. À esquerda, quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas. 15 milhas. Após 15 milhas, o senhor retorna para o de Bonf. Sente? Sente, está 393. Tem 1-3-2 a bordo, autonomia 2-2-50, alterna Salvador. 1-3-2-2-50, Salvador, Gono 924, táxi autorizado. Via Índia Alfa. Antes da Delta, chamar a torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste no 0 no 3, tem um ótimo voo. E mantendo a minha escuta até antes da Delta. Tente Índia Alfa Delta, na Delta, torre 1 no 8, 6, gol no 924. Alô, TRIP 5489. TRIP 549, prossiga. Ok, está na escuta para autorização, uns 15 minutos que chamam. Quente, mais 2 minutos eu pago sua cópia. Ciclo 489, copia? Afirmativo. Autorizado, Salvador, conquista, nível 140, autorizado. Equador no 0, curva direita, perfil Goleval, aposta de conquista, 5456, código, frequência do controle 199.35, torre 198.6. 4-0, vitória da conquista, decolando 0 com a direita, Goleval 5456, transponde 935, controle 286, torre 5489, solicita colinar, decolagem pistão no 7, por favor. 1.500 pés, não todo fora de sapão. Ciente, 1.500 pés, do Whisky Bravo Sul. Controle Altan 393. Confia. É o 393, detector de desvio. O ideal seria manter flor de pelo, não vai ser possível retornar para de bom. Approach, good afternoon. Avianca Brasil 6320 is 165 for 120. Oceana 6320, Skunk Identity, I'm arrival, descent valeu 050. Descent 050, Avianca Brasil 6320. Ela descida em Diamante Alfa. Confirme. Em Diamante Alfa, para descida. Em Diamante Alfa, desça nível 060. 060, Alfa. Vai manter a proa de pelo, tá? 3193, pode estar a formação. Tá 3193, para a dívida de formação, manter a proa de pelo. Gente, mandaram a proa de pelo, 3193. Solo Salvador, tá 3192? Tá 3192, Mara Maciel, Salvador Maciel 330, guarda de coordenação. 330, não escuta, 3192. Solo ao 05, 121.9. 219. Salve Salvador, eu vou no 780. Aguarde. Para no 50 graus, 08 nós. Autorizado, alinhamento de decolagem 10, tanto 3661. Mantenha-se daquilo. Alfa, e mantenha-se daquilo, vou no 780. Quatro, chame agora a torre 1186, bom voo. 040. 040, tá 0-3. 924, tá escuta da torre? Tá escuta, 924. Ali mantém a pausa de decolagem do TAN. Ali mantém a pausa de decolagem do TAN, 924. Gol 1600, passa nível 1110, chame Recife 1285, alterna 12545. 2085, 2545, gol 600. Controle, Whisky Bravo Zulu. Siga. Whisky Bravo Zulu atinge, mantém 1500 pés, se possível solicita 1000 pés para enquadrar na final. Autorizado, 1000 pés, Whisky Bravo Zulu. Ciente. Whisky Bravo Zulu, chama agora a torre 118.6. 118.6, Whisky Bravo Zulu. Da DATAN, decolada 07, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Oi Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Whisky Bravo Zulu. Oi Whisky Bravo Zulu, boa tarde. Chame final da pista 35, venta 180 graus com